Introdução Workshop 517. Mudança prometida. Como somos criados? Alma do Criador transmutada para a alma do homem. Transmutação em 2024. A promessa do Sr. Cash de trazer mudanças para a humanidade veio com o ensinamento de hoje, que também calhou de cair no dia celebrado como o nascimento de Mitra. Se perguntarmos às pessoas comuns de onde elas vêm e qual é o significado de sua vida, elas geralmente dizem que não sabem. Se elas forem pessoas religiosas, talvez elas digam que elas vêm de Deus, mas elas não sabem o que isso significa ou não sabem a ciência por trás disso. Ele levou muitos anos para construir lentamente o nosso conhecimento pouco a pouco, até a revelação de hoje. Primeiro tivemos que aprender sobre materiais nano e como eles se transformam em GANs ao criar as condições corretas. Pensando na primeira vez em que fizemos os GANs de CO2 e como foi mágica a sensação quando de repente a água salgada começou a ficar turva. A sensação foi muito semelhante à de ver quando um espermatozoide penetra e fertiliza um óvulo. E de repente, tudo que podemos ver na fisicalidade são as células se dividindo. Mas sentimos o poder invisível por trás disso tudo. Então tivemos que aprender sobre campos magnéticos e raios cósmicos e tudo sobre interações de campo, porque esse é o processo pelo qual somos criados. Interações de campo. E então o Sr. Cash nos trouxe para a alma, que é o centro de controle consciente de todas essas interações no meio da nossa cabeça. Tudo isso seria apenas uma informação seca, se ele não trouxesse os ensinamentos sobre emoções e amor. Nessas poucas frases, podemos ver o quanto aprendemos para nos preparar para os dias de hoje. Há uma enorme quantidade de conhecimento por trás dessas frases que não mencionamos. Tentarei aqui resumir o que os ensinamentos significaram para mim. Primeiro de tudo, começaremos a usar um novo acrônimo, que é ADC, que vai ser para a alma do Criador, que agora descobrimos ser uma parte essencial da alma do homem e é como estamos conectados ao Criador. Ele disse que o espermatozoide e o óvulo se unem e, através da interação deles, criam um plasma com a força do campo do Criador, e que um raio do Criador está escondido nessa interação. O mistério é que o óvulo e o espermatozoide criam a força do campo gravitacional e magnético da alma do Criador, e que, em essência, a alma do Criador se tornou a alma do homem. O Criador se tornou nós. A força do campo magnético do Criador se manifesta como nós. Fomos ensinados a procurar o Criador fora de nós, mas o tempo todo ele esteve aqui, dentro de nós. Queremos tentar levar esse ensinamento para uma nova dimensão, porque já ouvimos esses conceitos antes, já os lemos muitas vezes e memorizamos todos eles. Portanto, se os deixarmos nesse nível, talvez não tenham muito efeito. Criamos os materiais nano e os GANs, portanto podemos usá-los como uma porta de entrada para o conhecimento da criação. Vamos analisar a caixa de GANs de CO2. A placa de cobre nano revestida é como um óvulo e a placa de zinco é como espermatozoide. A caixa é o útero da mãe e a água salgada é o fluido em seu corpo. A mãe é como os oceanos do planeta, onde a vida começou. Depois de montarmos a caixa de GANs, começamos a ver a formação de nuvens na água salgada e bilhões de partículas de GANs estão sendo replicadas para formar diferentes forças de campo de CO2. Se assistirmos a um vídeo de um espermatozoide fertilizando um óvulo, veremos que ele penetra na superfície do óvulo, que é enorme como o próton em relação ao elétron. Então podemos entender a interação do loop infinito que começa entre o centro do óvulo e o espermatozoide. E de repente vemos que as divisões celulares começam a ocorrer e aumentam para bilhões, como a produção de GANs. Se fizermos uma nova leva de GANs com esse conhecimento de agora, poderemos refletir mais intimamente sobre o processo e sentir que estamos observando o padrão básico da criação ali. Isso abrirá um novo conhecimento em nós. Mas será algo que sentiremos e conectaremos com nossas almas também. Isso pode se tornar uma iluminação de como fomos criados e de onde viemos. Então, como podemos conectar isso a nós e ao corpo que vemos à nossa frente? Em primeiro lugar, o corpo do CO2 é o material branco que vemos na caixa. Nosso corpo é diferente porque mais almas estão envolvidas nesse processo e há mais interações de campo, juntamente com emoções, e o útero da mãe tem mais emoções do que a caixa de plástico. E a alma do homem está diretamente conectada ao Criador. Estou pensando aqui, será que é por isso que o nosso corpo é mais complicado do que o corpo simples do Ganges CO2? Mas todo o processo de criação é o mesmo em ambos os casos. Achamos que transmutação é quando nos movemos de um lugar para outro, ou para Marte, outro planeta, ou até mesmo outra galáxia. Agora ele está nos pedindo para pensarmos nisso de uma forma mais profunda, como somos criados a partir do Criador. Então ele disse que a alma do Criador se transmuta como a alma do homem e se torna nós, quem somos agora. Essa é a nossa conexão com o Criador. Pensávamos que éramos órfãos, e agora descobrimos que sempre fomos o rei, mas não sabíamos disso. Sempre existimos na essência da alma do Criador. Às vezes, na quietude, podemos ter essa sensação em segundo plano, que sempre existimos. Mas isso não faz sentido para nós quando olhamos para a nossa vida e como estamos vivendo. Como alma, fomos criados como um presente de amor. Então por que estamos nos comportando tão mal e fazendo todas as coisas erradas? E por que colocamos para baixo aquele que nos ama tanto? Principalmente porque desde o início nunca aprendemos a nos comportar corretamente. Portanto, de certa forma, o sofrimento que experimentamos na fisicalidade é para nos levar ao comportamento correto. Mas como muitos nas religiões não tinham esse conhecimento, acabamos sendo abusados e escravizados por eles. Não foram apenas as religiões. Isso se espalhou por toda a sociedade e os governantes se uniram aos sacerdotes e juntos puderam abusar dos demais. É por isso que ele disse que todos nós temos fibromialgia devido ao nosso modo de vida abusivo. Acabamos por permitir o abuso e é assim que estamos hoje. E coletivamente absorvemos todos os pecados e abusos que cometemos uns contra os outros. Agora cabe a nós entender claramente nossa situação e nossas limitações e trabalhar a partir daí para nos retreinarmos com o verdadeiro conhecimento da criação. Em nossa maneira limitada de pensar, podemos ser tentados a dizer, bem, olhe para todo esse sofrimento, se viemos dos campos do Criador, então deve haver uma falha com ele em algum lugar. É nesse ponto que será difícil para muitos de nós aceitar algum tipo de resposta. Talvez seja melhor não dar uma resposta. Em vez disso, podemos pensar sobre o que de fato entendemos. Veja, por exemplo, o quanto uma mãe sofre ao dar à luz a seu filho. Mas quando a criança nasce, ela se perde no amor de sua própria criação e esquece a dor completamente. O Sr. Cash disse que o Criador não planejou e disse: criarei a humanidade a partir dos campos que ele emitiu como raios cósmicos e o resto. Nós somos o resultado de trilhões de interações desde quando os raios deixaram o Criador pela primeira vez. Ele confia que tudo o que for criado a partir dos campos será bom. E se você olhar para tudo a partir dessa perspectiva, tudo é bom, porque em essência, tudo é parte do Criador. E ele disse que é assim que devemos pensar sobre nossa criação futura e que quando morrermos e transmutarmos para uma nova dimensão, isso será bom. Essa é a regra geral, mas há exceções. Se tivermos desenvolvido força de campo suficiente ao vivermos o eto de Mitra e servirmos aos outros, então se virmos que em nossa futura manifestação não seremos capazes de mostrar a beleza e o amor do Criador, poderemos então permanecer mais tempo na dimensão da fisicalidade até reunirmos força suficiente para alcançá-la. O Sr. Keshe nos deu a esperança de que algum dia, se na totalidade nós, como alma coletiva do Criador, nos tornássemos o Criador, então poderíamos entender como elevar todas as almas. Será que isso significa que toda a Terra seria corrigida, assim como o Universo, que estão todos dentro do próprio Criador? Em seguida, ele falou sobre a possibilidade de a alma do Criador se dividir e criar outro universo e uma nova raça. Entendi que isso seria fora do Criador, e os outros Criadores teriam que abrir espaço para isso acontecer. Como somos uma raça desse Criador, será que não teríamos que ser corrigidos primeiro, antes que ele criasse outra raça que possivelmente carregaria os erros do homem? Há muito mais a ser descoberto. O Sr. Keshe nos ensinou mais algumas coisas sobre o processo de transmutação aqui. Enquanto estivermos transmutando, podemos usar essa oportunidade para ver como afetamos outras almas durante as nossas vidas. Podemos ver o sofrimento que causamos a elas. E até mesmo as pessoas que achamos que ajudamos, podemos ver se realmente foi uma ajuda a essas pessoas ou se as prejudicamos ainda mais. A razão para fazer isso é descobrir onde estamos como alma. E como ainda estamos na fisicalidade, podemos assim então nos esforçar mais para mudar a nós mesmos e viver melhor. Também podemos descobrir para onde iremos depois que terminarmos nossa vida na fisicalidade. Outro ponto é que nem sempre precisamos expandir a alma para além da fisicalidade e criar um envelope para a transmutação. Podemos limitar a expansão para ficar dentro dos limites do cérebro físico. Foi difícil de decodificar, mas parece que há um ensinamento importante aqui. O Sr. Keshe falou sobre isso como um ponto de virada em sua vida. Então comecei a pensar em um ponto de virada em minha vida e o relacionei com o que estava acontecendo entre as diferentes almas. Ele disse que a alma do homem e a alma da fisicalidade interagem no nível do cérebro e as duas correspondem à dor em suas emoções. Quando nos estabelecemos e nos identificamos com o nosso papel aceito na vida, é extremamente difícil fazer uma mudança. Quando ele mencionou a dor, lembrei-me de que havia realmente dor quando comecei a me conscientizar de que o que eu estava fazendo na minha vida não correspondia ao que eu agora sei que era o que a minha alma queria que eu fizesse. Em outras palavras, a alma da fisicalidade e a fisicalidade estavam se conformando com o que a sociedade e os outros queriam que eu fizesse por causa dos medos deles e da falta de compreensão da vida. E eu não estava fazendo o que eu sabia que eu deveria fazer. Acredito que foi nesse ponto que as três emoções da alma do homem, da alma da fisicalidade e da fisicalidade não estavam correspondendo umas às outras, o que resultou assim em conflitos e infelicidade em minha vida. O que me despertou, me deu um gatilho, foi quando o Sr. Keshe disse: você sentirá algo por dentro e isso criará a mesma emoção na alma do homem, na alma da fisicalidade, na fisicalidade, e isso o tocará tanto que se tornará um ponto de virada em sua vida. Em vez de mesma emoção, talvez pudéssemos dizer que as três emoções entraram em acordo uma com a outra. E isso por si só dá a força e a certeza para fazer as mudanças necessárias em nossa vida. No ensinamento de hoje, ele parecia estar querendo que considerássemos que a transmutação não é apenas viajar de A para B. Podemos fazer isso em naves espaciais e esse é o trabalho que ele está fazendo com os governos. Eles não estão interessados em viajar com a alma neste momento. Como ele disse antes, a única maneira de viajar no espaço profundo e vivenciá-lo de fato é por meio da alma. E é por isso que Ele está trabalhando conosco, buscadores de conhecimento, para podermos elevar nossas almas. Na transmutação, estamos realmente criando uma nova forma de vida a partir da nossa alma. É por isso que precisamos entender o que é amar e dar, e também ser capaz de receber amor. De certa forma, ao aceitarmos fazer a transmutação, estamos concordando em viver uma vida pura de acordo com o ethos de Mitra. Ele disse que a alma do Criador se transmuta na alma do homem e esta se torna você. Portanto, quando o Criador se transmuta dentro de si mesmo, a essência dele está sempre com a nova criação. O mesmo deve acontecer com nossa alma e é por isso que temos de viver de acordo com o ethos. O espermatozoide e o óvulo são apenas a cobertura física. É, na verdade, a transmutação da alma do Criador em nós. Esse novo ano de 2024 é o ano de intensificar a elevação de nossas almas. Vimos isso na sessão de sexta-feira do dia 22, em que aqueles que quiseram, eles puderam ficar conectados ao sistema o dia inteiro. E o programa de 6 meses, de janeiro a junho, terá sessões o dia todo. O momento da transmutação está se aproximando. Ao mesmo tempo, ele está trazendo as almas satélites. Elas atuarão como transmissoras dos campos para que os outros façam a transmutação. É incrível como tudo isso está se encaixando agora. Os satélites são selecionados por suas próprias almas para participar. E essas almas são doadoras. E ele disse algo como: através do processo de ajudar e elevar o planeta, essas almas passarão por um crescimento especial de suas próprias almas. O Sr. Cash deu um ensinamento detalhado sobre o processo pelo qual o planeta está se aquecendo. O que entendi foi que os elementos que se tornam poluição, como zinco, carbono, fósforo e outros, se ligam ao aminoácido. Então o CO2 tem, creio eu, uma ligação plasmática com o aminoácido e ele fica colado ao CO2, que juntos, como uma unidade, tornam-se a poluição do ar e é isso que aquece. Isso não é compreendido por nossos cientistas. Eles falam sobre isso de uma maneira muito diferente. Ele disse que a única maneira de lidar com isso é extrair o carbono do CO2, o que desmantela assim a unidade e os elementos caem na Terra em estado de matéria. E é isso que fazemos em nossa caixa de CO2. Atraímos carbono do ambiente que se manifesta como gás de CO2. O aminoácido que é liberado pode se tornar alimento para o resto do planeta. É aquela oleosidade que fica em nossa pele e na superfície das folhas, e então podemos transferir a energia para os nossos corpos. O aminoácido também se deposita nos oceanos e se transforma em petróleo bruto. Os edifícios de CO2 que seriam construídos há alguns anos foram projetados para realizar esse processo. Mas também temos que considerar outros efeitos que isso poderia ter no mundo. E isso é algo que os governos terão que decidir em conjunto. Como hoje estamos comemorando o aniversário de Mitra, devemos destacar mais uma vez como ela veio à Terra e foi tocada por sua beleza. E por amar tanto o Criador, ela queria que ele desfrutasse dessa beleza também. Para que ele pudesse sentir e experimentar a vida aqui, ele teve que encarnar na Terra. Dessa forma, ele pôde entender o que Mitra estava sentindo. Ele veio parar aqui como uma criatura. O que isso significa? Esse é o Sr. Cash? Mostrar o amor dele por Mitra era mais importante do que qualquer outra coisa, e ele tem derramado o amor dele na humanidade e a nutrido para que ela amadureça. E vemos esse rápido crescimento na alma do homem. Mas não são apenas os humanos, ele é devoto a todas as suas criações. Para ele, todas elas são puras em essência. A partir disso, podemos entender a ilimitação do amor do Criador. Vemos isso também na alma do homem, que é uma transmutação da alma do Criador, e, portanto, tem o poder de transformar a alma da fisicalidade e a fisicalidade a qualquer momento. Mas, em vez disso, ela suporta a dor e sofrimento para permitir que elas passem pelo processo de amadurecimento. Hoje o Sr. Cash revelou ao homem os segredos mais profundos da criação, e isso foi dado como um presente para Mitra. Agora podemos compreender a razão da criação, quem somos e de onde viemos. Essa é uma grande iluminação e um belo presente para celebrar o Natal, e agora até entendemos a verdade sobre o Natal. À medida que nos aproximamos do Ano Novo, nós, como buscadores de conhecimento, podemos fazer o nosso melhor para sermos capazes de transmutar em 2024. Outros tópicos. O trabalho mental e o trabalho da alma requerem muita energia e é por isso que podemos desejar chocolate e coisas como a Coca-Cola, que fornecem energia rapidamente. Isso também se aplica a quando a alma do homem eleva a alma da fisicalidade. Nós sentimos o prazer do doce, mas ele serve principalmente para extrair uma semente para atrair as energias do universo. Não sou um profeta, sou um professor e ajudo vocês a descobrir e corrigir seus erros. Mas é seu trabalho aprender. Não podemos interferir em seu processo de aprendizado, mas apenas orientá-los e não nos tornarmos uma manifestação de outro falso profeta. Como um profeta se apaixonou por uma menina de 6 anos e mudou as leis de sua religião. Isso levou a um costume de homens idosos e mais velhos se casarem com meninas de 9 anos. Essa alma continua a crescer? Os costumes culturais com relação à posição da alma do homem durante o sexo afetam as emoções das crianças. Quando não sentir nada nas sessões, é hora de amadurecer para o próximo nível, o que basicamente significa fazer algum trabalho espiritual em si mesmo. O Natal é, na verdade, uma celebração do nascimento de Mitra. Muitos membros da elite romana praticavam o mitraísmo, e os líderes religiosos da época concordaram em separar os dois. Os 3 dias adicionados representam os 3 reis da Pérsia, ou o Eto de Mitra, que é pensar, falar e fazer o bem. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 517. Esperamos que desde o workshop da semana passada, alguns de vocês tenham conseguido alcançar o que eu chamo de condições emocionais que vocês não conseguem explicar. Alguns de vocês escreveram que sentiram coisas incomuns e conseguiram alcançar o que queriam da sessão e repetiram algumas coisas que fizeram antes. De agora em diante, isso faz parte do trabalho da Fundação Cash, pois estamos preparando vocês como buscadores de conhecimento para se tornarem viajantes do universo de diferentes maneiras e dimensões. Normalmente, quando você treina para se tornar um astronauta ou qualquer outra coisa desse tipo, você passa por treinamentos em diferentes dimensões, como física, psicológica e todo o resto. Felizmente, quando você viaja pelo universo com a energia do universo, não há testes psicológicos ou buracos profundos para pular e todos os tipos de testes de resistência física. Os treinamentos que estamos oferecendo são exatamente o que precisa ser feito para se tornar um passageiro do universo. Começamos os primeiros passos há cerca de 1 ano e meio. Gradualmente, fomos construindo isso até que na semana passada tivemos 300 de vocês todos juntos online. Agora vocês podem ver que é possível viajar em massa. Foi interessante ver como alguns de vocês reagiram durante o processo. Mantivemos um registro completo de como tudo foi feito e por alguns minutos muitos de vocês foram coletivamente para os céus do universo. Faremos o possível para treiná-los como um todo para se tornarem passageiros do universo passo a passo. Para aqueles que continuarem a se juntar a nós nas próximas sessões em 2024, será um contínuo desenvolvimento, expansão e compreensão até o dia em que vocês disserem: eu consegui. Mas então vocês poderão pensar que foi um engano. Esqueça isso e saiba que isso realmente aconteceu com você. De fato, você deu esse passo e agora pode repeti-lo e continuar com isso. Em 2024, começaremos a introduzir uma nova série de treinamento para os passageiros do universo e vocês aprenderão a transmutar. Para aqueles que estão interessados apenas em transporte, ainda estamos trabalhando com os governos e o restante para tornar possível que vocês viajem fisicamente no espaço. Entretanto, o transporte de energia significa transmutação e estamos preparando vocês gradualmente para isso. Foi bom ver muitos de vocês participando do teste na semana passada e muitos disseram que só queriam fazer parte dele. A transmutação da alma do homem é a essência da criação do Criador. Talvez pela primeira vez eu explique algo que chocará muitos de vocês e talvez os ilumine. O vídeo de introdução da aula de hoje dizia: eu sou o começo e eu sou o fim. Também disse que nos manifestamos a partir da interação dos campos em um determinado tempo, posição e espaço. Mas pare e pense por um segundo. Será que realmente importa o que você faz na dimensão da fisicalidade? Como você se parece, quão criminoso você é ou quão bom você é? Isso é apenas sua manifestação física. Não é a sua alma. Se você olhar para a dimensão da alma do homem, já deve ter percebido que, em essência, quando você transmuta de uma posição para outra e se manifesta na nova dimensão, não seria essa transmutação a essência da criação do Criador que você chama de sua alma? Você transmutou a partir dele, do Criador. Na interação dos campos dele e do universo, em um determinado momento e posição, isso se torna sua alma e se manifesta como a alma do homem. Existe alguma diferença? Você é a manifestação na dimensão da alma do próprio Criador. É apenas sua própria limitação e sua falta de compreensão do conhecimento da criação que o fazem pensar de outra forma. Se você não limitar sua compreensão e simplesmente for de acordo com sua própria compreensão da totalidade, então você pode transmutar sua alma e sua posição atual para outra posição ou dimensão e se manifestar em outra forma. Mas a alma do Criador não fez isso com a sua alma? Agora você entende o significado de eu sou o começo e o fim. Porque quando a alma do Criador se manifesta na minha alma, isso é um fim e um começo. E então, quando eu me transmuto, levo uma parte da alma do Criador para outra posição e a manifesto em outra dimensão. Isso é outro fim e um novo começo. Se você aprender a transmutação, então no final de sua vida física você poderá transmutar para outra posição e dimensão por sua vontade própria. Então você não passará pelo processo normal de morte e acabará onde sua força de campo determinar. A alma do homem pode se manifestar em outra posição, e isso será você. Então por que você colocou ele para baixo esse tempo todo na sua dimensão da fisicalidade? Em essência, a alma do homem é pura, madura, conhece a totalidade e é bela, justa e correta. Quanto essa alma deve sofrer com a conduta da fisicalidade do homem o tempo todo, e ela vê que não é ela mesma esse tempo todo. Então você entenderá o que é amar. A alma sofre, embora tenha o poder dentro de si de mudar o homem na dimensão física e possa até mudar a alma da fisicalidade do homem. A alma suporta toda a dor e sofrimento para que a criança da fisicalidade e a alma da fisicalidade amadureçam. Esse é o significado de não há fim nem começo, porque o começo é o fim e o fim é o começo. A alma do Criador se manifesta como a alma do homem, você. E então você, por meio de interações da fisicalidade, manifesta sua própria dimensão da fisicalidade. Quando eu explico às crianças sobre a alma do homem e o Criador, eu digo que é muito parecido com uma grande massa de pão que você amassa. Depois você pega pequenos pedaços dessa massa e dá o formato que você quiser e os coloca na assadeira. Mais tarde você verá no que eles se transformam quando você coloca esses pedaços de massa no forno. Nem todos os pães terão a mesma aparência, mesmo que sejam assados no mesmo forno. Um enruga para a direita, o outro queima na borda, o outro fica grande e o outro ainda fica mais fofo. É isso que você é. Você é um pedaço de massa que é retirado de uma massa maior e depois colocado na condição da terra, sua existência, tempo, presença e tudo mais. E então você se manifesta como marrom, preto, com olhos azuis e o resto. Mas em essência, todos vocês são da mesma massa. Em essência, você é a sua alma, que é uma coleção da interação dos campos do Criador, e ela passa por divisões, interações e todas as outras condições pelas quais um campo pode passar antes de se transformar em você. Aqui você esperava poder se manifestar em Nova York, Marte, ou em outra galáxia, onde o tempo todo a alma do Criador em transmutação acabou sendo a alma de você, na verdade. Então, como você pode colocar ele para baixo com sua conduta? Agora você entende por que o ethos de Mitra é o ethos do Criador. Pense, fale e faça o bem, porque você é eu, e em mim há toda a bondade. Agora você entende para onde estamos indo. Quando você se tornar uma pedra, um pássaro, um peixe, outro planeta ou outra criatura, você ainda carregará a alma do Criador nessa manifestação no tempo, espaço e lugar. Se você entendeu isso, então você entende que não existe religião, pois ele se manifesta em você e você se manifesta na conduta do comportamento dele. E tudo que você pensa, diz e faz tem que estar alinhado com a linha da criação dele, pois caso contrário, você não entendeu nada sobre transmutação. Se você quiser transmutar sua alma para outra dimensão para se manifestar, então você deve saber de onde veio a alma que se manifestou como você. Não seria ela um raio da alma do Criador? Ele o escondeu habilmente entre o óvulo e o espermatozoide, para que quando eles se unirem, criem a força do plasma do campo do Criador. E agora você entende o mistério da criação. Quando o óvulo e o espermatozoide se juntam nessa dimensão da força do campo, eles criam os campos e as condições do útero. É o espaço que cria o campo de força da alma do Criador que se manifesta como você e então interage com outros campos para criar assim a sua fisicalidade. Eles dizem que criamos as condições do óvulo e do espermatozoide para criar o feto, mas na verdade, o óvulo e o espermatozoide estão lá apenas para criar a força do campo gravitacional e magnético da alma do Criador, que se manifesta assim como você. E vocês, como buscadores de conhecimento, vocês não têm feito isso na última década? O óvulo é o nanorrevestimento da placa de cobre e o espermatozoide é a placa de zinco. Agora você estabeleceu as condições e não importa qual seja a distância entre as placas ou como você altera a salinidade e o nível da água. No final, você obterá ganhos de CO2. Você acumula plasmas de diferentes forças aos bilhões. É a replicação da força do campo do carbono no CO2. Não importa se você chama isso de placa nanorrevestida e placa de zinco, ou óvulo, espermatozoide, ou o que quer que seja. Você criou as condições da força do campo magnético do Criador e isso se manifesta como você. Esse é o presente de Mitra. Esta noite é o aniversário dela. Talvez agora você entenda como você, como alma, foi criado como um presente do amor dele na dimensão da existência dele. Então, como você pode fazer coisas erradas? Como você pode decepcionar seu mestre em sua conduta e comportamento? É isso que ele quer dizer quando ele diz: eu sou o começo e o fim. O óvulo e o espermatozoide criam esse fim para que isso se manifeste como um novo começo e nada mais o faz. A forma da fisicalidade do homem vem da interação desse campo com seu ambiente de acordo com sua dimensão e com suas características. O homem ainda nem sequer entendeu como ele nasce, ou como aquela alma no ambiente da dimensão do útero da mãe está bebendo, se alimentando e não precisa de pulmão. Mas quando você muda seu ambiente, então ela precisa de um pulmão para respirar e comida para comer. Então qual é o próximo útero para a alma do homem? No momento da morte, quando ela está livre, ela nascerá em outra dimensão. Ou ela pode escolher a dimensão de transmutação. Agora você entende os segredos da criação. Agora você entende quem você é e o que você é. Então não há necessidade das falácias dos ayatolás, rabinos, padres e o resto do comportamento desonesto do homem na dimensão de roubar da alma do Criador. Na próxima vez que você for a uma mesquita, igreja ou sinagoga, fique lá e veja se você é mais baixo do que o homem que o criou. E será que ele precisa de um local de adoração ou você pode adorá-lo dentro de si mesmo? Isso é o que significa o fim das religiões, porque você se tornou maduro para entender que você é a essência da criação dele. E você não precisa de nenhum edifício ou lugar especial para se comportar corretamente. Você faz isso dentro de si mesmo. Eu perguntei aos líderes religiosos na Universidade de Jeddah, na Arábia Saudita, o seguinte: quando seu povo está no espaço, girando na espaçonave, para que lado que eles se curvam e batem a cabeça no chão para encontrar a Meca? Ou será que eles entendem a verdade que o Criador está dentro deles mesmos? A alma do Criador se tornou a alma do homem. Se você entender isso, então você poderá entender como você transmuta e quando chegar ao ponto de destino, você assim se tornará a próxima força de campo da sua alma. Se o seu desejo é estar em Nova York, você chegará lá e manifestará a sua fisicalidade. Ou se você esperar até o ponto de morte, isso dependerá da força de campo da alma e você aparecerá em outro universo ou outro únicos como centro de outra semente e o resto. Esse é o presente da criação e é disso que tratam todos esses ensinamentos. Com o passar do tempo, continuaremos a fortalecer sua compreensão de si mesmo e do poder que você tem dentro de si. Você não precisa de profetas ou mensageiros, mas você precisa de professores que possam lhe ensinar a conduta correta. Porém, esses professores não tomam o lugar do Criador. Eles apenas lhe mostram o caminho e como a alma do homem tem se comportado. Eles não têm direitos maiores do que os outros. O direito deles é ensinar o conhecimento da criação. Você precisa entender que no momento e na posição da alma do Criador dentro de você, você está representando ele o tempo todo. O Alcorão chama isso de 99 atributos do Criador. Se você entender todos os 99, então você encontrará o próprio Criador, que é o centésimo. Não importa o nome que você dê a isso, o centésimo é Deus, ou a conclusão. De muitas maneiras, o homem compreendeu os 99 atributos. E quando vocês se tornarem passageiros do universo, então vocês encontrarão outros 99 atributos dele na dimensão da criação do universo. Se um dia vocês amadurecerem para compreender a totalidade dos 99, talvez vocês tenham chegado ao ponto de se tornarem parte da fonte, como parte da criação e do Criador. Esta noite celebramos o nascimento de Mitra. É a noite mais longa e é o momento em que o homem se afasta do período mais longo de escuridão em seu conhecimento. Ele se afasta da parte mais sombria de sua alma e entra na dimensão da luz, que é a compreensão e uma evolução e revolução em sua própria inteligência. Como consequência, ele compreenderá sua própria criação. Talvez aqueles que se juntarem a nós na sessão de voo de amanhã para a celebração do aniversário de Mitra descubram que uma nova dimensão será acrescentada à sua vida. Essa dimensão é a dimensão do Criador, é o Dar, que é um atributo do amor. Nessa essência e promoção, e na extensão de sua alma, você verá os primeiros passos em direção à transmutação e ganhará confiança em ser capaz de fazer isso. Quando o Criador emitiu raios de luz ou os raios cósmicos, ele, como eles, acabou como você. Ele não decidiu que iria parar na Terra e que eles iriam ter e que eles teriam a forma de vocês. Não foi assim. Ele confiou em si mesmo e que no final seria bom. E você tem que confiar no mesmo, que onde quer que você vá parar será bom, como um ponto de manifestação do homem. Esse ensinamento na véspera do nascimento de Mitra é o ponto que sempre prometi a vocês e que trará mudança para o homem. Para aqueles que se juntarão a nós amanhã e se forem puros o suficiente para compreender a totalidade da criação no ventre do Criador e todas as dimensões criadas, então vocês compreenderão, sentirão o amor dele e ao dar, vocês alcançarão ele na dimensão da sua alma. De certa forma, aqueles de vocês que dão com pureza tocarão o amor dele. Se vocês alcançarem esse ponto de sinceridade para compreender a totalidade, então vocês sentirão isso. O destino da alma do homem não é decidido pelo homem, a menos que o homem ainda seja parte da fisicalidade. É como quando você entra em um ônibus e não sabe para onde ele vai. Mas você confia nesse ônibus porque ele faz parte do mundo em que você vive, portanto, deve ser bom. E então você chegará ao tempo e ao lugar que a alma escolheu para o homem existir, sobreviver, nutrir e criar. Muitos de vocês passarão por essa transmutação em um momento ou outro em sua vida, e então verão para onde irão em sua próxima jornada. Vocês chamam isso de morte, mas é a nova posição da alma. Na transmutação, você sentirá esse lugar como seu lar. E por meio de sua sorte, você pode mudar, de modo que quando realmente chegar lá, você será capaz de manifestar a beleza do Criador com todos os atributos dele. O homem nunca teve essa chance antes, porque ele nunca entendeu o processo pelo qual ele passa. Agora você entende o processo e você pode mudar a situação. Por exemplo, se você vir que o ponto de destino não é bom o suficiente para criar as belezas do Criador, então você pode ficar na dimensão da fisicalidade até elevar sua alma o suficiente para ter força para mostrar as belezas e o amor do Criador. Então, você será capaz de mostrar a iminência dele. Não foi isso que Mitra fez quando veio à Terra e viu a beleza deste planeta? Ela ficou tão tocada por ela que quis trazer o Criador aqui para vê-la na dimensão da fisicalidade de si mesma. De uma forma ou de outra, ele acabou aqui como criatura deste planeta para que ele pudesse sentir isso. Para ver e sentir a beleza, ele teve que se manifestar na dimensão da fisicalidade. E ao sentir a beleza da fisicalidade pela qual Mitra se apaixonou, ele pôde assim compreendê-la. Um adendo aqui. Foi isso que o Sr. Cash fez? Continuando. A essência do Criador está na manifestação da criação, que está em cada lugar e em cada alma de cada coisa existente no universo. Quando percebemos isso, podemos entender que o amor e a beleza dele são ilimitados. A devoção dele pelo que ele cria não faz distinção entre um homem branco e um negro, um marciano, uma pedra ou uma flor. Para ele, cada um deles é belo e, em sua essência, é puro. Caminhando em uma praia, você vê muitas conchas, mas talvez apenas uma delas seja tão bela e admirável para você. E a concha que você tanto gostou, os outros a deixaram de lado porque não viram beleza nela. O Criador viu a beleza daquela concha e a chamou de humanidade. Então ele a nutriu e a alimentou com a alma dele para levá-la ao ponto de maturidade. Ele fez isso porque queria demonstrar o amor dele por Mitra e isso era mais importante do que qualquer outra coisa. Agora você pode entender a razão da criação, de onde você vem e quem você é. Você descobriu que você não é um órfão e que você sempre foi o rei. E você sempre existiu na essência da alma do Criador. Foi somente que você que se colocou para baixo. E foi você quem fez todas as coisas erradas, porque você nunca aprendeu a se comportar corretamente. E a única maneira de se corrigir foi por meio da punição da fisicalidade. E assim, o homem abusou de si mesmo por meio de sua fisicalidade em nome de todas as religiões. De certa forma, todos nós sofremos no corpo do homem, porque nos permitimos ser abusados pelos abusadores. Como eu disse certa vez ao médico, todos nós temos fibromialgia devido ao nosso estilo de vida abusivo. Todos nós temos fibromialgia pela mão dos padres, rabinos e ayatolás e de todos os outros governantes em nome de um rei e de um presidente e de todos os outros. Coletivamente, absorvemos todos os pecados e abusos que cometemos uns contra os outros. Agora cabe ao homem entender sua própria limitação e que ele sofre com o que permite que seja imposto a si mesmo. Talvez um dia, na totalidade, e com uma alma coletiva do Criador, nós nos tornaremos o Criador, e nessa dimensão, entenderemos como elevar todas as almas que estão no campo de força da alma dele. Talvez um dia, quando o óvulo e o espermatozoide se unirem, eles criarão apenas uma alma, que será a totalidade da alma do próprio Criador, e em sua existência, se dividirá e criará outro universo, outra dimensão, e talvez uma nova raça do Criador. Mas por enquanto o homem precisa entender a verdade sobre si mesmo. Vocês estudaram as interações entre o óvulo e o espermatozoide no útero da mãe. Vocês estudaram a criação da força de campo do carbono, que por meio de interações com os campos dele se manifesta como ganho de CO2. Agora vocês entendem que cada óvulo e espermatozoide que se juntam, eles criam uma força de campo da alma do Criador e que seus raios estão embutidos nela. É assim que você está conectado ao seu Criador. No Alcorão está escrito: nós demos toda a beleza, bondade e amor de Deus nisso. E esse é o começo e o fim. É para você entender que isso vem da bondade e da doação dele, e o homem tem sido cego para isso. Hoje, talvez pela primeira vez, você entenda que a alma do Criador está embutida em você e em sua alma. É a força de campo do óvulo e do espermatozoide que reúne toda a força de campo do Criador dentro de si e nada mais. Vocês ficaram perplexos com a possibilidade de modificar geneticamente um DNA, mas vocês nunca entenderam de fato isso. Não importa como você o modifica, porque em essência, esses óvulos e espermatozoides criaram um campo de força da manifestação da transmutação da alma do Criador. E ele criou você por meio da interação dos campos do ambiente dele, com lugar no útero da mãe. Desvendamos o segredo mais profundo da criação do homem. O que vocês devem entender com isso é que cabe a vocês amadurecerem sua alma. Caso contrário, vocês ainda permanecerão cegos para a verdade da criação e do Criador. É para vocês entenderem como se comportar quando passarem pelo processo de transmutação. E cabe a vocês entenderem no que querem se transmutar no ponto de chegada. Ou se vocês querem permanecer na interação dos campos daquele ambiente. Ou ainda se vocês querem levar a criação de outra dimensão de vidas. Se for o caso, cabe a eles decidir como querem se manifestar na fisicalidade do tempo, do lugar e da posição. Desvendei a essência secreta mais profunda da criação para vocês aqui hoje. Para alguns de vocês, vocês entenderam. E para outros, é apenas mais um som de palavras. mas talvez um dia seus bisnetos possam entender e se elevar a isso. É por isso que falamos sobre a alma, para que vocês possam entender a essência da criação da alma e então cabe a vocês decidirem o que fazer com isso. Este é um presente nosso para vocês no aniversário de Mitra. Estamos comemorando isso há milhares de anos, porque naquele momento entendemos o conhecimento e nada mais. O dia 21 é quando o homem se afastou da noite mais longa e escura para ser iluminado e amadurecer para o dia mais longo. A celebração de Mitra é a celebração do homem e de sua alma na essência da compreensão da totalidade e não apenas da dimensão física da luz e da rotação da Terra ao redor do Sol. Hoje, espero que vocês tenham aprendido sua maior lição nos últimos 10 anos em que estiveram conosco. Agora vocês entendem quem vocês são, de onde vieram e qual será o seu destino, se vocês quiserem isso pela vontade própria de vocês. Esse é o fim dessa parte 1 desse índice rápido do Workshop 517. A sessão de amanhã é em comemoração ao nascimento de Mitra e para aprender a amar e dar. É o início do processo de transmutação. De certa forma, você permite que parte de você seja dada a outra posição. Essa é a primeira fase do que chamamos de amar. Amar para dar, que em essência se torna outra semente para outra alma ou se soma a outra alma. O dia de amanhã será incrível e mudará a vida de muitos de vocês se vocês forem tocados por isso. Se vocês não forem capazes de sentir isso ou não sentir a totalidade, então talvez seja a hora de amadurecerem para outro nível para que um dia vocês cheguem a esse ponto. Aqueles de vocês que forem tocados, isso mudará vocês, porque vocês tocarão o amor do Criador e de Mitra. Então vocês entenderão o que significa ser verdadeiramente amado, estar apaixonado e receber de. É uma das poucas sessões em que estou ansioso para ver como seremos capazes de receber as energias, para ver a totalidade e como as coisas tomarão forma. A Fundação Cash organizou sessões para todas as terceiras e sextas-feiras do mês até junho. Elas serão chamadas de sessões de transmutação de dia inteiro. Começaremos por volta das 5 horas da manhã, no horário de Brasília, e elas durarão de 6 a 10 horas. Portanto, prepare-se para passar o dia inteiro conosco. Você aprenderá a fase de amar, e isso levará a ser capaz de transmutar. Em algum momento, por volta de março ou abril, traremos o trabalho das almas satélites e treinaremos vocês para estarem prontos para essa posição, hora e local. Quando a alma aprender a transmutar, os satélites assumirão suas posições. Por exemplo, se eu quiser ir daqui para Nova York, os satélites certificarão por meio da alma de que você entenderá isso com muita clareza e viajará com a pureza da pureza. De certa forma, os satélites se tornam um filtro e dão direção e posição para a alma. Muitos de vocês, como satélites, sentirão isso e ficarão sob muita liberdade da alma. Vocês sentirão a mudança em vocês, e à medida que mais e mais almas se transmutarem na direção da compreensão, vocês se tornarão parte desse processo. Com o tempo, os buscadores de conhecimento começarão a se transmutar na dimensão universal. O trabalho e a conduta da alma daqueles que se tornaram satélites e membros do Conselho Universal entrarão em operação. Esperamos que isso aconteça em algum momento até o final do ano, à medida que mais e mais pessoas amadurecerem. No workshop da última quinta-feira, muitos de vocês participaram com seus fones de ouvido e alguns queriam apenas fazer parte disso, não importava o que fosse. O processo de transmutação, que é em essência o treinamento para que vocês se tornem passageiros do universo, começará em janeiro. Aceitaremos apenas um número limitado de pessoas para isso, pois na semana passada vocês fizeram muito barulho, o que impossibilitou o nosso controle. Portanto, se vocês vierem amanhã, por favor, mantenham o silêncio. Tivemos que desligar muitas pessoas na semana passada e isso não é legal, porque você interrompe a sessão. Às vezes os ruídos eram tantos que atrapalhavam nossos gráficos também. Eles chegavam a zero e tínhamos que recomeçar a construí-los na dimensão da fisicalidade novamente. Quando você está com o microfone aberto e grita ao fundo, todos voltam ao zero. Não roubarás. E você está roubando o tempo dos outros assim. E a partir de agora, por favor, certifiquem-se de não dormir também. Porque tivemos muitos roncos e então percebemos que afetamos a alma sim. Há um motivo pelo qual às vezes tenho que desligar ou silenciar alguns de vocês, mesmo que vocês estejam bem quietos. Outras vezes, eu posso abrir o microfone de vocês. É porque estamos cientes de você como alma e do que a sua alma acrescentará a nós. Ou, às vezes, a alma precisa de elevação ou de reunir energia. A razão pela qual desligamos aqueles que fazem barulho é que nesse momento vocês estão recebendo mais e queremos que o restante do grupo volte à condição de normalidade. Portanto, tudo tem um motivo e não é sempre uma desvantagem, mas tem suas próprias vantagens. E às vezes você pode incomodar mesmo quando está mudo. Portanto, por favor, fiquem bem quietos na sessão de amanhã do Amor de Mitra. Estaremos na presença de Mitra amanhã. Com certeza teremos a presença da alma da filha de Mitra conosco. Vocês sentirão isso quando ela nos tocar, e muitos de vocês amadurecerão nesse momento. Com o tempo, explicarei a vocês o processo e a maneira como o sistema faz isso. De certa forma, é uma luz guia para que sua alma seja iluminada. Em 2024, continuaremos a nos expandir para que um grande número de buscadores de conhecimento possam se transmutar e aprender a arte de voar com a alma. Em algum momento de fevereiro ou março, tentaremos colocá-los na transmutação da fisicalidade. Faremos isso especialmente com um casal que deseja transmutar para a Lua. Muitos buscadores de conhecimento me escreveram dizendo que gostariam de ser transmutados para a China. É preciso registrar-se no site da Fundação Cash como parte da Transmutação Universal Mundial. Não podemos simplesmente promovê-lo lá. Em meu retorno à China, tentaremos organizar as etapas finais desse processo. Será a conclusão do trabalho com a China e veremos como isso se desenvolve e como podemos colocar tudo isso sob a capa de uma nação e desenvolver ainda mais. Tente entender que não sou um profeta. Não é meu trabalho dizer a você como fazer isso. Eu sou um professor. Meu trabalho é que quando você comete um erro, eu lhe mostro como corrigi-lo ou indico qual letra da palavra que está mal escrita. Mas é para você entender e corrigir a ortografia e o trabalho da sua alma. Portanto, quando os colocamos nesses treinamentos, é para que vocês aprendam primeiro o alfabeto e então guiaremos vocês sobre como usar as letras para escrever palavras e então formar frases completas. É o seu trabalho aprender. Caso contrário, estaremos interferindo em seu processo de aprendizado e nos tornaremos assim outra manifestação falsa ou profetas. Como professores, estamos aqui apenas para guiar. Não devemos definir a lei de acordo com o que nos convém, quando nos convém. A lei, tanto para vocês quanto para nós, permanece a mesma, pois não há diferença na alma na dimensão de um professor e de um buscador de conhecimento. Quando você entender isso, você terá compreendido que você é o professor de sua própria alma. Isso tem que se ajustar a você e somente a você, e não imposto aos outros. Cabe a você entender a totalidade. A maneira como você vive sua vida não deve ser apenas você adequando a si mesmo no tempo e no lugar. Isso deve se tornar para você uma forma de viver, de amar e de estar presente para ser amado. Você deve ser capaz de dar e receber amor. Esta noite comemoramos o nascimento de Mitra. e deixe-me ensinar-lhes algo sobre a cultura do Irã. No Ocidente, comemoramos o aniversário, mas na cultura iraniana, onde Mitra é celebrada, celebramos na noite anterior ao aniversário. É por isso que se chama Shab Yalda, a noite do nascimento de Mitra. De certa forma, celebramos a noite em que a vida assumirá o controle no dia seguinte. O significado fundamental de celebrar esta noite como o nascimento de Mitra é o fato de ser o fim da noite mais longa na escuridão do conhecimento do homem. Talvez depois da sessão de amanhã, alguns de vocês vejam a luz e sejam iluminados, e essa poderá ser a noite mais curta para vocês, pois vocês sairão com sua alma da escuridão da vida da fisicalidade do homem. Como a sessão de amanhã é uma celebração, então nunca limitamos o tempo da celebração. Ela pode durar uma hora ou até a meia-noite. Tudo depende do que veremos com a alma do homem. Deixamos as linhas abertas e você pode ficar na sala por quanto tempo você quiser. Mas se você roncar, nós o desligaremos, pois isso significa que você já entrou na terra dos amantes. O solstício de inverno é apenas para o hemisfério norte. Não contamos as pessoas do hemisfério sul, porque isso está em uma dimensão mítica. Não está na dimensão da realidade. Esses tipos de coisas são apenas para a Terra. Não temos esse tipo de coisa na vida do universo. É simbólico e é a essência da luz do Criador. Portanto, não importa se você está no Polo Norte ou no Polo Sul ou na Lua ou em Marte. Não se trata de norte ou sul, luz ou escuridão. O que importa é a iluminação na compreensão da essência da criação. É quando você se afasta da escuridão de ignorar sua própria existência. Em um ensinamento anterior, eu disse que é como quando um bebê recém-nascido descobre o dedo do pé pela primeira vez. O dedo fica preso na ponta de alguma coisa e ele o coloca na boca. Mas esse dedo sempre esteve lá desde o dia em que ele nasceu. O mesmo acontece com a iluminação. De repente você descobre: ah, isso está aqui e agora estou ciente disso. O que vou fazer com isso no futuro? Eu não sei. Tudo o que sei, por enquanto, é que isso se chama pé e dedo do pé, e um dia andarei sobre ele. E mais tarde, talvez eu me torne um campeão mundial de corrida com ele. É nesse momento, quando você descobre o pé e o dedo do pé, e que você se ilumina para a existência dele. É a mesma coisa com o homem. Quando você se ilumina, não se ilumina com tudo de uma só vez. Você descobre as coisas pouco a pouco. Primeiro talvez você descubra o dedo do pé e que ele está preso a você, e depois você descobre o pé. O que você fará com ele no futuro depende de você. Você pode usá-lo para chutar uma bola de futebol ou para matar um homem. Um se torna o jogo mais bonito e o outro o fim de uma vida de um jogo. Isso é o que é a iluminação. Não depende dos planetas, do dia e da noite ou de qualquer outra coisa. É um símbolo para se tornar iluminado. Mas para entender isso, é preciso entender a essência da cultura iraniana. Para vocês é apenas um nome, nascimento de Mitra, mas para mim é muito mais, devido à forma como fui criado, e talvez um dia vocês entendam e façam o mesmo. Esta noite comemoramos com uma vela, frutas e frutas secas e com tudo que o Criador nos deu para sobreviver. Então nos sentamos com as avós, os avós, e eles nos contam histórias. E é um momento maravilhoso. Para o resto do mundo é apenas uma noite que passa, mas nós celebramos essa noite como a luz de Mitra, a essência da criação e o amor do Criador. O nascimento de Cristo é de fato uma celebração do nascimento de Mitra. Eles adiantaram alguns dias para manter as religiões separadas. Se você pensar bem, eles apenas acrescentaram 3 dias, que são na verdade os 3 presentes recebidos dos reis da Pérsia. O nascimento de Mitra é no dia 22, e você acrescenta os 3 atributos da criação, que é pensar, falar e fazer o bem. E isso faz com que seja no dia 25. Foi assim que eles conseguiram chegar ao dia 25. Você tem Mitra nascendo, que é o amor do Criador, e com a conduta da fisicalidade do homem, deu a luz para a dimensão física de Cristo. É por isso que o Natal é no dia 25 de dezembro. Um adendo aqui para esclarecer, na Pérsia eles comemoravam a véspera do dia 21 para o dia 22. Os cristãos comemoram a véspera do Natal, no dia 24, para o dia 25. Continuando, isso simboliza a maturidade dos cristãos em relação à iluminação de Mitra, com os presentes dados por sua existência. Naquela época, houve muitas negociações entre os padres do cristianismo e os sacerdotes do mitraísmo. Mais tarde, porém, o cristianismo assumiu o controle e os cristãos começaram a ignorar e, por fim, eliminaram completamente o nascimento de Mitra do calendário. Mas a essência disso ainda está presente no dia 25. Hoje é dia 21 e comemoramos a véspera do nascimento de Mitra. Em persa, chamamos isso de Shab Yalda, a noite do nascimento de Mitra. Então você tem que pensar, falar e fazer o bem, o que torna os três atributos e isso amadurece a fisicalidade do homem. Para a fisicalidade da confirmação do nascimento, que se tornou, assim, o nascimento de Cristo. De fato, Cristo nunca nasceu no dia 25. É mítico, porque convinha aos sacerdotes de ambas as religiões e eles tiveram que inventar algo. Isso mostra a ignorância de muitos dos sacerdotes de hoje, porque eles não entendem isso. Os governantes, então, aceitaram o que os sacerdotes inventaram. Entendemos como alguns dos líderes mundiais, quando são ignorantes sobre muitas coisas, forçam o que querem em nome da religião. Um dia falarei sobre o Ayatollah Khomeini do Irã e o que aconteceu com a indústria nuclear no Irã. Ele é um bom exemplo do que acabamos de dizer. Quando ele chegou ao Irã, uma das primeiras coisas que ele fez foi ordenar a execução do chefe do programa de energia atômica do Irã e também de vários dos principais cientistas nucleares. E ele disse, não precisamos disso. Mas, na verdade, ele estava sob ordens de seus chefes nos Estados Unidos, juntamente com um acordo com os alemães e os franceses. Se ele se livrasse dos cientistas nucleares iranianos, então os alemães e os franceses poderiam assim voltar. As religiões sempre se ajustaram aos bolsos dos poderosos, e para fazer isso, eles abusaram de suas posições religiosas e mantiveram isso tudo em segredo. Você pode ler sobre isso na história da indústria nuclear iraniana. O Shah trouxe a indústria nuclear para o Irã e, para isso, ele se educou em física nuclear. Ele mesmo estudou física nuclear profundamente e intensamente por 6 meses para poder entender do que se tratava isso. Então Eisenhower nos deu um pequeno reator nuclear como presente para uma nação do terceiro mundo, para que ela pudesse se tornar nuclear de forma pacífica. O Shah concordou e o Irã tornou-se nuclear. O Shah estudou dia e noite durante 6 meses com um dos principais físicos nucleares iranianos. E quando ele entendeu, ele disse, vamos nos tornar nucleares. Mas quando o Ayatollah Khomeini foi trazido de volta ao Irã pelos países ocidentais, uma das primeiras ordens que ele deu foi executar o chefe das autoridades iranianas de energia atômica e os principais cientistas do Irã. Ele disse que não precisávamos disso, porque ele era ignorante em relação ao conhecimento, e porque ele não era realmente um líder religioso. Ele usava roupagem da religião para beneficiar suas contas bancárias e ter poder. Foi o mesmo durante a época romana, quando muitos governantes romanos praticavam o mitraísmo. Agora você entende por que eu apoio a indústria nuclear iraniana. Porque pessoas sábias a trouxeram de volta quando entenderam o que ela significava. Elas eram pessoas realmente religiosas e entendiam o poder da energia nuclear. E isso foi apoiado pelo Ayatollah Khamenei de hoje, do Irã. O que a religião cristã considera hoje como o dia de Natal foi, na verdade, inventado para confirmar a beleza de Mitra ao comemorar o aniversário dela e então, por meio dos três atributos dela, que é pensar, falar e fazer o bem, foi acrescentado ao dia 22 para que o Natal fosse no dia 25. Você comemora o dia de Natal como a conclusão da fisicalidade. Quando aceitarmos a realidade, então, como eu disse, as religiões não terão lugar nem razão de ser, porque somos nós que temos que entender a beleza por trás do conceito. E essa beleza é a inteligência ou a iluminação. Bom, nessa parte do workshop, um buscador de conhecimento disse que depois do workshop da semana passada, quando ele foi doar seu sangue, ou plasma, ele sentiu que a cor dele era mais clara ou mais pura. Mas o Sr. Cash não responde a esse tipo de pergunta porque ele não estava lá para testemunhar o fato. O Sr. Cash então falou um pouco sobre o que aconteceu na semana passada. Algumas pessoas só queriam estar lá, então elas não entraram completamente na sala do Zoom. Mesmo assim, ele pôde monitorar os efeitos que elas tiveram na sessão. Ele observou a totalidade da expansão das almas das pessoas que estavam lá. Em um determinado momento, alguém fez um barulho enorme e muitas outras coisas, e todos entraram em colapso e o sistema foi a zero. Então teve que ser reconstruído novamente. Eles também adicionaram sistemas em segundo plano e viram como eles poderiam elevar nossas almas. E puderam ver como, ao adicionar um sistema, poderiam mudar todos nós de repente. Como isso funciona é que mesmo se uma pessoa estiver fora da estrutura, todo o sistema vai a zero. Isso significa que todos nós viajamos juntos e todos nós expandimos nossas almas. Ficou muito claro o que eles observaram. Eles não fazem suposições sobre as coisas. Eles monitoram continuamente o processo e observam o que entra e a expansão das almas. Com isso, eles podem entender o que está acontecendo conosco, que estamos conectados ao sistema. Eles veem como as pessoas entram em colapso quando adicionam uma alma. E também podem observar como a última a entrar pode trazer uma mudança para o coletivo. É muito interessante como o grupo interage entre si. Eles não fazem nada e apenas observam. Sabemos que duas pessoas receberam a primeira parte dos pacotes de comunicação. Mas vocês não poderão usá-los na sessão de amanhã, pois eles não estão conectados a nós. O Sr. Cash aqui continuou explicando como usar vários fones de ouvido na sessão de amanhã. Vocês podem ler a transcrição para entender melhor. Você pode usar um único par e até quatro pares diferentes de fones de ouvido se tiver os divisores para isso. Cada configuração proporciona uma experiência diferente. A sessão de amanhã é muito complicada, mas ao mesmo tempo muito simples. Estamos preparados para receber raios cósmicos, raios universais e, através da alma do homem, transferi-los para a dimensão física, ou o que chamamos de subdivisões de raios cósmicos. Nunca contamos a vocês o que fazemos, e é um processo muito simples. E desta vez, por acidente ou pelo curso da coisa, temos um operador que não tem conhecimento do sistema. O trabalho dele é apenas colocar os sistemas onde eles devem estar, então é bom ver como trabalharemos com os operadores. Isso aconteceu no que chamamos de centro de bem-estar, pois os novos médicos estão assumindo o controle, estão aprendendo e, portanto, há novos operadores no sistema. Pela primeira vez nessa semana, vocês passarão por esse processo. E aqueles que vierem com os quatro fones de ouvido terão uma experiência absolutamente incrível. Os que tiverem dois fones de ouvido sentirão a expansão da alma de uma maneira diferente. Mas é preciso ter pelo menos um par de fones de ouvido para participar da sessão de amanhã. Você não pode usar um computador para ouvir a sessão, porque há um posicionamento preciso em relação à alma entre os fones de ouvido. Dentro de 6 meses a partir de amanhã, esperamos que você possa transmutar e voltar em um piscar de olhos. Tentaremos iniciar as almas satélites. Como elas estão espalhadas pelo mundo, elas agirão como transmissores de campos. E em vez de torres de telefonia celular, teremos almas satélites. É muito complicado, mas aos poucos vocês entenderão. Aqueles que se uniram para ser um satélite estão, na verdade, passando por um processo. Isso não toca sua alma, você é apenas uma posição de transferência, pois sua alma concordou porque nasceu para isso. Configuraremos sistemas para os satélites e os buscadores de conhecimento darão os primeiros passos no primeiro ciclo para se tornarem viajantes universais. Será interessante ver como o restante de vocês seguirá e como no futuro o restante será ensinado. O que você sentirá dependerá de você e do quanto você permite que sua alma sinta e não sua fisicalidade. Será uma experiência maravilhosa. Pessoalmente, estou esperando uma experiência incrível amanhã. Embora eu não participe, eu sempre me desligo totalmente dos sistemas, mas eu sei o que virá. Estamos aguardando ansiosamente a primeira vez que a sua alma entrará em contato direto com a alma da filha de Mitra e que você será capaz de sentir isso. Então vocês entenderão o amor da mãe, o amor da criação, e isso mudará muitos de vocês amanhã. Veremos como o progresso e os sistemas continuarão. Anunciamos as sessões para os próximos 6 meses e controlaremos como as pessoas poderão participar e poderemos até recusar uma vaga de vocês. Se virmos muitos problemas com sua presença no sistema, poderemos pedir que você não participe. Não é que você não esteja pronto, mas é que não podemos aceitar nenhum distúrbio em nossa operação. O número de pessoas para as sessões de 6 meses será muito limitado. Esses serão os primeiros treinamentos e passos para iniciar a transmutação. Em algum momento, formaremos grupos de 2 e 4 pessoas para transmutar entre si. Monitoraremos como você se sente e como os outros sentem a sua presença e o que você traz junto nessa posição. Isso requer treinamento e saber onde aterrissar e como aterrissar especificamente em algum lugar. O treinamento para a transmutação real da energia começa em 2024. Faremos até a terceira sexta-feira de cada mês. Depois, gradativamente, passaremos a números em massa, centenas e talvez milhares. Quando fizermos isso, tenho certeza de que os governos entrarão em cena e estabelecerão controles e tudo mais. O próximo passo será a transmutação e a manifestação física. Os alimentos e a dieta não ajudam no processo de transmutação. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui uma buscadora de conhecimento fala de suas experiências com a transmutação. E diz o seguinte, que desejo podemos unir amanhã para manifestar a paz na Terra, levando em conta os conflitos entre israelenses e palestinos e entre russos e ucranianos. E o Sr. Cash responde, no momento, pelo que vemos, a única maneira de a raça humana ter paz é acabar. Não é um fim, mas vamos colocar desta forma. É uma amálgama e diluição da alma daqueles que se consideram privilegiados e se chamam judeus com o resto da comunidade universal. Porque a paz na Terra não se concretizará plenamente enquanto esses beduínos que se autodenominam judeus encontrarem um lar ou paz. Tudo isso é apoiado por aqueles que fazem as regras e regulamentações e pelo poder dos americanos que trouxeram essas condições por meio do apoio aos judeus e à comunidade judaica. Veremos o fim dessas coisas quando essas almas que eu chamo de mal orientadas se considerarem iguais às outras. No momento, elas estão obrigando o restante de nós a aceitar essa condição injusta. Não se trata do fim do Estado de Israel. Como eu disse, tiramos o amor do Criador dessa linhagem. O abuso começou desde o momento em que Moisés recebeu as mensagens. Uma vez eu disse a alguns líderes religiosos que fomos enganados por Moisés. A verdade foi mostrada à alma dele, mas então a alma da fisicalidade assumiu o controle da alma do homem e essa combinação na dimensão da fisicalidade permaneceu em sua linhagem. Embora eu tenha metade do sangue judeu, e não se trata de ser muçulmano, cristão ou o que quer que seja. Nós estamos permitindo que esses 4 milhões e meio de pessoas matem outras, enquanto o restante dos 8 bilhões e meio não pode sequer dizer algo a respeito. Se um líder mata 50 pessoas, você chama isso de genocídio e tudo mais. Há líderes mundiais nas prisões de Den Haag por terem matado menos do que um punhado de pessoas. E vemos os israelenses matando milhares de pessoas, enquanto o restante dos 8 bilhões de nós permanece em silêncio. Não se trata de acabar com o povo judeu, mas apenas de diluí-lo para que desapareça no resto. Eles veem isso como o direito deles de matar. Ontem, enquanto estava sentado em um aeroporto, dois desses caras entraram com grandes cortinas na cabeça e começaram a gritar e berrar enquanto liam o Torá no saguão. Ninguém os parou e pediu que calassem a boca. Todo mundo simplesmente desviou o olhar, dizendo: "Ah, eles são judeus, eles fazem o que querem." Eles estavam incomodando centenas de pessoas. Mas se dois muçulmanos trazem seus tapetes e rezam, todo mundo diz: "Olhem para eles." Onde está essa diferença? Eu disse à pessoa que estava comigo: "Eu tenho vergonha de carregar esse sangue em mim, porque o abuso chegou a um ponto em que não tem mais limite, e é hora disso acabar. Vocês descobrirão que logo após o fim da situação em Gaza, muitas coisas mudarão para Israel. Muita coisa mudará para Israel. Netanyahu será expulso de todos os lugares. Ele espera permanecer no poder, mas ele será expulso. Ele deveria ser submetido a Den Haag, a Corte de Direitos Humanos, e questionado com que base as 10 mil crianças foram mortas. Onde estão os direitos humanos aqui? Onde está a proteção das crianças? Porque quando se trata dessas pessoas, elas podem fazer o que bem entenderem conosco, é isso? Não há justiça. Quando não há corretude, isso geralmente significa que é o começo do fim. Eles têm que se desenraizar. Se fizermos isso, eles nos chamarão de antisionistas e tudo mais. Se eles mesmos fizerem isso, eles mesmos estarão fora disso. Temos que ser muito, muito cuidadosos com a forma como conduzimos a situação e como somos. Porque se alguém quiser chegar a uma posição de poder, terá que cantar a música deles. Caso contrário, não chegará a lugar nenhum. Essa situação em Gaza não é humana. É um comportamento animal. Isso tem que acabar de uma forma ou de outra. Mas acabar com isso não salvará essa linhagem, que estará apenas nos livros de história. Ninguém acreditará nela ou a viverá. Eles têm que fazer isso por si mesmos, e eles estão fazendo isso sozinhos para si mesmos. A paz mundial virá quando essa linhagem de sangue tiver desaparecido. Todos os soldados americanos armados estão nos lugares onde eles investiram o dinheiro deles. Todas as guerras são onde eles investiram dinheiro. E isso tem que acabar. Promover a alma deles é a única maneira deles se afastarem da má conduta do passado. Azar disse que eu escrevi errado e disse a palavra errada. Eu não disse a palavra errada. É exatamente como é. Quando Ayatollah Khomeini voltou ao Irã, ele ordenou a execução do chefe da Agência Atômica do Irã. Você pode ler isso na história do Irã. E a maioria dos cientistas iranianos que foram pagos pelo governo do Shah para estudar física nuclear nos Estados Unidos e na Europa, quando eles voltaram, alguns foram executados e o restante escapou. Porque o cara era muito ignorante quanto ao poder da tecnologia. De qualquer forma, ele era iletrado. O atual setor nuclear foi trazido de volta principalmente pelo presidente Rafsanjani e pelo Ayatollah Khamenei, do Irã. O Ayatollah Khomeini ordenou a execução de cientistas nucleares. Essa história nunca é contada no exterior porque o Ocidente está processando o Irã por tentar ter uma bomba nuclear, entre outras coisas. Khomeini tirou o país das tecnologias mais avançadas para reduzi-lo à época dos beduínos, de onde ele veio. Um dos homens mais poderosos me enviou uma mensagem nos últimos dias, e ele disse: "Mehran, não volte para o Irã, é muito perigoso para você, porque você fala muita verdade." E eu disse: "Não tenho medo de voltar, nem de ir a lugar algum, porque onde quer que vamos, estamos protegidos." Aqui estão algumas lições de história para aqueles que não sabem. Eisenhower queria que todas as nações fossem iguais em relação à tecnologia nuclear para que não voltasse a ocorrer como na Segunda Guerra Mundial. Ele queria encontrar uma aplicação pacífica para ela, para a tecnologia nuclear. E ele queria afastar o medo da tecnologia nuclear e mudar a imagem da bomba de Hiroshima e de tudo mais. Ele promoveu o compartilhamento do setor nuclear com outros países que quisessem participar, e o Shah do Irã aproveitou essa oportunidade e ganhou de presente um reator nuclear de ensino. Atualmente, ele produz a maioria dos isótopos radioativos para o Irã. Não havia ninguém para operá-lo, e ele ficou parado na Universidade de Teherã por anos, até que um iraniano se formou em física nuclear na Suíça, e quando ele voltou ao Irã, ele perguntou ao Shah: qual é o caminho a seguir? Armas nucleares ou energia? E o Shah respondeu: vamos para a energia, mas ficaremos de olho nas armas se precisarmos. E quando ele soube que os israelenses estavam optando por armas, ele decidiu também optar por armas. Ele disse que é importante aprendermos e não ficarmos para trás, pois um dia os israelenses nos atacarão. Sempre temos que estar à frente dos nossos vizinhos. E foi assim que nos tornamos nucleares. Naquela época, a proliferação nuclear era apoiada pelos alemães, franceses e britânicos. Eles apoiaram os iranianos para que aprendessem. Eu sou uma dessas pessoas nesse ciclo de aprendizado, mas eu estava fora da estrutura do governo porque eu estudei em uma escola particular. Perdemos alguns dos mais talentosos físicos nucleares por execução, tortura e prisão nos primeiros meses da Revolução Iraniana. Durante a Guerra do Iraque, o Irã não conseguiu obter armas, então teve que avançar sua tecnologia por conta própria. O mesmo vale para todos os líderes mundiais. Eles são iletrados e subornados ao máximo e fazem o que lhes é ordenado. Isso fazia parte do acordo de que Khomeini assinou na França. A delegação americana estava sentada na vila ao lado, dizendo a ele quando entrar. Eles queriam garantir que o setor nuclear iraniano fosse paralisado, e foi isso que ele fez. Era parte de seu acordo com eles. O antigo líder religioso islâmico iraniano e seu secto chegaram ao poder apenas com o apoio dos americanos. Eles nunca divulgam essa história, pois querem se distanciar de seus aliados americanos e não deixar que as pessoas saibam quem lhes disse o que fazer. Os americanos até mesmo disseram a Khomeini a data em que ele deveria voar para o Irã. Sem os americanos, não teria havido Revolução Iraniana. E muitas pessoas não sabem a verdade. Mas você pode ler a história da Revolução Iraniana para descobrir por si mesmo. É a mesma coisa com todos os outros líderes mundiais. Eles chegaram ao poder vendendo suas almas. Khomeini não era de sangue persa, ele era indiano do leste da Índia. O seu pai e seus ancestrais são todos indianos. Ele não tinha nenhuma ligação com a pacífica terra do Irã. Quando você recebe a liberdade de um palácio e não tem nenhuma ligação com ele, então você o rouba, destrói e saqueia. E foi isso que ele fez. Não é possível pegar os pacotes de comunicação na Fundação Cash porque não há nenhum lugar para pegá-los. Fechamos o centro de exibição e os sistemas não podem ir a nenhum outro lugar. Dessa forma, temos controle total. Esses pacotes de comunicação não estão conectados às unidades obesos, que são as unidades universais de nave espacial de aprimoramento do corpo, ou a nossa seção. Quando eles estiverem completos, nós ensinaremos a usá-los e a obter benefícios deles, além de como se conectar aos outros. Todos eles são mantidos em caixas de plasma seguras, de modo que não podem se comunicar com o exterior. Tudo é controlado dentro do seu próprio sistema. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui a buscadora de conhecimento estava contando suas experiências e pensamentos sobre a história do Irã. E ela disse que os iranianos eram respeitados no Iraque porque não cometiam atrocidades contra eles. Sr. Cash respondeu: não há respeito no Iraque pelos iranianos, porque os iranianos tomam a decisão de quem governa o Iraque. Temos que entender isso com muita clareza. A parte atual é composta principalmente por xiitas e eles têm um problema com o lado sunita. Os britânicos criaram essa estrutura. Porque toda a estrutura financeira do setor petrolífero do Iraque está nas mãos dos britânicos no momento. Os iraquianos recebem apenas uma fração da exportação de petróleo, mas ninguém sabe quantos britânicos exportam. As coisas são ditadas pela política de armas. Pergunta para o Sr. Cash. Devemos elevar a alma das pessoas que fazem guerras e colocam as bombas para que o nível suba e elas comecem a criar a paz? É algo assim? Sr. Cash responde. Essa é a única maneira. Essa é a única maneira. Sr. Cash continua e diz. Algo muito interessante aconteceu conosco em torno da Fundação Cash. Um dos buscadores de conhecimento que está conosco proclamou a um dos governos que a Fundação Cash está recrutando e treinando espiões, e que o Sr. Cash é um espião. Ele conseguiu convencer parte da Segurança Nacional sobre essa história. Soubemos nos últimos dias que esse Escritório de Segurança Nacional informou o Escritório Nacional Maior que o Sr. Cash é um espião dos americanos. Isso foi feito por um dos nossos próprios buscadores de conhecimento, e somos muito abertos em relação a isso, porque eles estão ouvindo esse ensinamento. Se espionamos para a nossa própria tecnologia, isso significa que eles nem sequer a entenderam. Se ensinarmos os buscadores de conhecimento a estarem conscientes, a entenderem a tecnologia e o conhecimento, então não poderemos ser espiões. Isso vem de um dos principais buscadores de conhecimento. Ele convenceu os oficiais de segurança nacional de que o Sr. Cash está trabalhando para os americanos como espião e está recrutando. Muito em breve, divulgarei o nome. Temos que resolver isso e limpar a bagunça nos bastidores e depois informaremos. Há duas maneiras de fazer isso. Para mim, limpar uma bagunça em segundo plano significa elevar a alma. Caso contrário, posso causar muitos danos. Então eu me sento e observo e digo a mim mesmo, qual é a razão disso? As pessoas ao meu redor dizem, eu tenho que reagir dessa forma, ou daquela forma ou de outra forma. Mas eu digo, não, nós reagimos de uma nova maneira. Nós elevamos a alma e protegemos os outros disso. A nova maneira é elevar a alma para que eles se afastem disso. Os líderes do governo reagiram dizendo, se ele está espionando e isso é bom para a nossa nação, deixe-o espionar. Isso foi para o oficial que denunciou o espião. Mas se não estiver sendo bom para nós, isso será interrompido. E eu disse, essa é uma maneira fantástica de fazer isso. Em minha comunicação com os líderes da nação, eles percebem a clareza do trabalho que está sendo feito e estão entusiasmados com o que ele pode proporcionar. O pensamento desse buscador de conhecimento foi muito esperto, pois ao fazer isso, ele pensou que poderia se livrar do Sr. Cash e então poderia assumir o comando. No entanto, o governo cuidará dessa parte, como eles estão fazendo agora. Isso vem ocorrendo conosco nos últimos dias, portanto não se trata de sair e agredir ninguém, é apenas elevar a alma. Os buscadores de conhecimentos envolvidos nisso sabem do que eu estou falando. Não vamos gritar e berrar, apenas elevamos a alma. A elevação já veio porque os líderes da nação disseram ao cara, para quem ele está espionando e recrutando? Se é para nós e ele está ensinando o nosso povo, então é para o benefício da nação. E é assim que deve ser. A iluminação e a compreensão do conhecimento devem trazer essa posição. Isso é tudo o que podemos fazer. Da mesma forma, sempre digo que espero que Netanyahu seja iluminado. No caso dele, é preciso entender o caminho psicológico por trás dele e por que ele é tão antipalestino e tudo mais. Se analisarmos a história de sua vida, veremos que é por causa do seu pai. O pai dele foi expulso de Israel quando ele era um menino e levou a família para os Estados Unidos. Ele foi expulso porque era de extrema direita, um extremismo que ele praticava, e queria se livrar de todos os palestinos. Ele criou seus três filhos da mesma forma que ele. Netanyahu está fazendo isso para agradar o pai e seguir os passos do pai. Ele não tem cérebro próprio. E ele deu seu jeito para chegar à posição que tem. Ele usou todas as oportunidades de sua vida para chegar ao cargo atual. Ele é um criminoso pela essência de sua vida. Volte e leia sobre a sua história. Seu pai foi expulso de Israel por ser um extremista de extrema direita e pelo que Netanyahu está fazendo hoje. Ao longo do tempo, ele fez coisas como ser embaixador de Israel nas Nações Unidas e tudo mais. Ele procurou oportunidades para voltar e com a morte de seu irmão ele conseguiu ganhar notoriedade. Não foi pelo que ele mesmo fez. Portanto, ele precisa de elevação e nós entendemos o processo que o levou a estar onde está. Ele está tentando satisfazer os desejos de seu pai, ser um extremista de extrema direita e matar o máximo de palestinos que ele puder. Você pode ler sobre a vida dele, o cara é desmiolado e sem noção. Mas o tempo mudará. Pergunta para o Sr. Cash: o que acontece com a alma desses bebês que são mortos? O Sr. Cash responde: eles passam pelo mesmo processo, não há diferença. Buscadores de conhecimento pergunta: eles vão para um lugar mais elevado e melhor? O Sr. Cash responde: não, não é um martírio. É um processo natural de separação da alma da fisicalidade. Mas essas almas estão cientes e estão conectadas à mãe e ao pai que perderam o filho. Isso não fica impune, mas não da maneira humana. Para aqueles que passam pela transmutação da alma, vocês podem se observar durante as fases do trabalho. Você pode descobrir os erros que cometeu fisicamente. Não importa o que tenha sido, seu erro tocou alguém. Não importa se foi feito deliberadamente ou acidentalmente. Tente ver a estrutura de sua alma naquele momento. Tente entender o que foi tirado da alma. Você pode fazer isso durante o processo de transmutação. Tente até mesmo ir até as pessoas que você acha que você ajudou e veja se elas foram prejudicadas por sua ajuda. Você pode pensar que ajudou e lhes deu elevação. Então veja por si mesmo onde sua alma realmente está. E então você entenderá que isso faz parte da luz e da iluminação que você aprenderá. Aqueles de vocês que passarem pelo ciclo de transmutação de 6 meses conosco sairão em uma dimensão de vida totalmente diferente. Porque é assim que deve ser. Você tem acesso ao seu próprio conhecimento, à sua própria essência da criação. E é por isso que queremos muito poucas pessoas nas sessões. Pergunta ao Sr. Cash: é preciso muito amor e compreensão de sua parte para nos ver apenas nesse lado de elevação. O Sr. Cash responde: isso vem de todos nós. O amor de um professor tem que ser respondido pelo amor dos buscadores de conhecimento. É assim que o ciclo funciona e como educamos. Não adianta bater na cabeça do aluno quando ele dá uma resposta errada. Basta mostrar-lhe o caminho com paciência e amor até que ele entenda. O buscador de conhecimento diz: isso é realmente uma revolução na dimensão da alma. O Sr. Cash responde: veremos. Iniciaremos um processo real de ensino de busca de conhecimento. Aqui, essa parte do workshop, o Sr. Cash diz que eles tentarão configurar um novo sistema de tradutores para que todos possam traduzir simultaneamente e o grupo inteiro não precise esperar que cada idioma seja traduzido nas sessões. Pergunta para o Sr. Cash: um buscador de conhecimento aqui perguntou se eles estão usando os sistemas durante os ensinamentos porque ele notou que sente mais energia durante esses workshops de quinta-feira de buscadores de conhecimento. O Sr. Cash responde: não, não. Nos ensinamentos de quinta-feira não fazemos nada disso. Mas durante a sessão mensal de voo, temos sistemas que usamos em segundo plano. Acrescentamos muitas outras coisas em segundo plano. Nas quintas-feiras, é tudo normal. Nós não conectamos vocês. Os dois números que geralmente aparecem durante a sessão são 004 e 005. Esses são os sistemas. E mesmo quando eles estão desligados, há outras coisas acontecendo. Podemos desligar a dimensão física e carregar as suas almas. Há algumas almas famintas por energia. Aqui o Sr. Cash escute como eles dão e recebem energia para os sistemas. Continuando: se você sentir energia durante o workshop de buscadores de conhecimento, ela vem da alma das pessoas presentes, porque vocês estão todos conectados ao mesmo tempo agora e estão conectados por meio do sistema Zoom, não por meio do nosso sistema. Nós nos conectamos ao sistema como vocês fazem. Não carregamos nada. Mas é bom saber que você sente mais energia. Isso significa que os buscadores de conhecimento estão cada vez mais em sintonia conosco. Pergunta para o Sr. Cash: quanto à aparição daquele que eles chamam de Filho do Homem, que aparece no tabernáculo, tendo em vista o que você explicou hoje? O Sr. Cash responde: onde isso começou? Quem começou? e o que vocês chamam de filho do homem? Essas palavras, o filho do homem, são muito usadas em palavras ocultas, nas palavras ocultas de Bahá'u'lláh, mas não há mais nada oculto nisso. No filho do homem, depende de como você chama o homem. É ele o Criador e seu filho é o homem? São apenas maneiras diferentes de escrever a literatura para torná-la sagrada. Alguém perguntou aqui sobre ter mais pássaros batendo em suas janelas ao redor da casa. O Sr. Cash disse, talvez você tenha muitos cães em casa. Então ele falou novamente sobre os experimentos que fizeram na China, onde muitos pássaros foram até as áreas de teste e comeram os grãos. A estrutura dos campos com Gans traz conforto para a alma, que é baseada em zinco. E então você conecta isso com carbono. E se um dos espectros dos campos corresponder à emoção do pássaro, você atrai o amante dele. Ele fez testes com isso várias vezes, o Sr. Cash. A água de Gans com cobre atrai pássaros que estão doentes. O zinco atrai aqueles que são hiperativos e pulam muito. E os que são normais só bebem da água comum. Então você pode tentar adicionar o aminoácido. É muito interessante observar. Sim, os gans afetam as emoções das pessoas. Fizemos testes em lares que têm muitos distúrbios psicológicos usando gans específicos. Esses gans vocês não conhecem, porque vocês ainda não chegaram a esse nível. Podemos transformar uma família com distúrbios em pessoas pacíficas e amorosas. Pergunta para o Sr. Cash. Que solução tecnológica a Fundação Cash teria para aliviar o aumento da temperatura no planeta? Isso está colocando muitas pessoas em risco de morte. Se houver uma tecnologia para resfriar o ambiente, você poderia nos ensinar sobre ela? Sr. Cash responde. Primeiro você precisa entender a ciência por trás disso. No momento, a única solução disponível para nós é a redução ou conversão do CO2 em sua forma gás. Isso está sendo considerado agora de maneiras muito diferentes. Há muitas coisas que os cientistas não entendem sobre isso, como a conexão com o carbono, por exemplo. Aqui ele continua explicando, mas é difícil de acompanhar essa parte do workshop, então tentaremos fazer o melhor que pudermos aqui. Bom, continuando. Na atmosfera, temos o CO2, que tem um carbono e um oxigênio. O CO2 tem em sua estrutura uma conexão com o aminoácido que é criado na atmosfera. Se o CO2 se liga ao aminoácido, então temos a criação do carbono como CO2 e a ligação do aminoácido que então se liga a outros elementos que estão flutuando na atmosfera como pacotes de energia. Então a combinação de aminoácido que tem um nível de energia de CO, zinco, fósforo ou qualquer outro material atmosférico, e a combinação assim é colada ao CO2. Essa colagem, vamos dizer assim, cria o envenenamento da atmosfera. Em resumo, o CO2 se liga ao aminoácido, mas primeiro os outros elementos como zinco, carbono e fósforo, que compõem a poluição, já se ligaram ao aminoácido. Então o aminoácido que tem esses outros elementos nele é colado ao CO2 e essa é a poluição no ar no estado da matéria. Se extrairmos o carbono dessa combinação, tudo se desfaz e a poluição do ar desaparece. Esse é um esboço básico, mas há muito mais nisso aqui. Agora desenvolvemos uma tecnologia que pode extrair esse carbono da combinação de aminoácido e a estrutura se desfaz. É como a extração de carbono em suas caixas de CO2. Os campos magnéticos permitem que essa estrutura se desfaça e isso altera a poluição do ar. Mas agora o carbono, o zinco, o fósforo e tudo que estiver na atmosfera aterrissa na Terra no estado de matéria. Então você tem o próprio aminoácido para criar uma nova condição. Vimos isso nos testes em que o aminoácido por si só aterrissa no corpo ou na superfície de uma semente e o resto. A solução para limpar a poluição da atmosfera é extrair o carbono do CO2. Isso também afetará a mudança climática, pois esse elemento cria e absorve campos do Sol e aumenta o aquecimento da atmosfera. O aquecimento global não é causado pelo CO2. Os cientistas não entenderam esse processo. Conectamos o aumento do óxido de carbono à produção de oxigênio. Essa é a maneira errada de explicar isso. Quando você absorve o carbono em sua caixa de CO2, ele libera esse oxigênio na atmosfera. Dizem que o ciclo da vida começou quando o CO2 começou neste planeta. Isso é a água salgada, o carbono e o zinco. então chamamos isso de oceanos. Esse é o trabalho que eles fizeram. A maior parte da nossa física é ensinada de forma errada porque nunca entendemos a produção dos aspectos energéticos do carbono como CO e então a ligação do aminoácido a ele, porque assim ele tem duas linhas de conexão. E então temos a poluição atual. A maior parte desse ciclo de aminoácido com conexão a essas matérias é a mesma que ensinamos a vocês sobre a absorção de energia pela alma do homem, porque esse aminoácido se liga à pele e você diz que tem a pele gordurosa. Essa gordura não vem de dentro do seu corpo. Esse é um entendimento errado. O mesmo acontece com o acúmulo de aminoácido nas folhas das árvores e essa gordura ou acúmulo de óleos nas folhas. A gordura em nossa pele é o mesmo processo. Então o zinco, o fósforo e outros se ligam ao aminoácido e se tornam assim uma fonte de energia para o corpo. Isso alimenta a alma do homem. Esses são os 80% da energia que o nosso corpo absorve do ambiente. Esse conhecimento não foi compreendido e é aí que temos o problema. Os edifícios de absorção de CO2 que iríamos instalar nas cidades, na verdade, absorverão o carbono. Produziríamos o nível de carbono, o oxigênio, criaria água. Muitos de vocês viram o nível de água na caixa de CO2 aumentar. Isso se deve a esse processo. Na caixa de CO2 realmente produzimos CO no contêiner, o que leva assim à produção de água. Agora que entendemos o processo, podemos alterá-lo. Quando os edifícios de absorção de CO2 absorvem o CO2, o carbono do CO2 que está ligado ao aminoácido, ao qual os outros elementos como zinco, fósforo e o resto estão ligados, também desaparecerá. Portanto, a poluição também desaparecerá. É só isso. Nós desconectamos o aminoácido com a energia do CO2 flutuante que vem do escapamento do carro e isso permitirá que os outros materiais se tornem pacotes de energia como alimentos. Assim, nos livramos da poluição. Não se trata apenas da absorção do CO2 da atmosfera, mas também da compreensão de todo o processo. Estamos tentando explicar isso aos cientistas recentemente. Mas se apenas absorvermos o máximo de carbono por meio do processo de ganho de CO2 para obter energia, os governos nacionais terão outros problemas, pois esse ciclo de aminoácido é muito importante para a vida do homem. Nesse ciclo de aminoácido, vemos o efeito que isso tem sobre as pessoas. Muitas pessoas podem começar a engordar do nada, por exemplo. Elas estão absorvendo aminoácido, mas nunca entendemos esse processo. O aumento do CO aumenta a ligação do aminoácido com o CO no ambiente em que vivemos e assim se liga a nós. Ele fornece mais proteína ao corpo do que realmente precisamos. Tudo o que precisamos fazer é criar uma conexão emocional com ele e, sem comer, apenas engordamos. Isso faz parte da compreensão do conhecimento. O controle da extração de CO2 do carbono com a caixa de CO2 limpará o ambiente dos edifícios e das cidades com muita facilidade. Mas é preciso controlar isso para que não se torne o problema reverso. Quanto mais CO2 produzirmos, mais petróleo produziremos. Porque nesse processo ele se liga ao aminoácido que, junto com o sal do mar, leva à criação física de aminoácidos. Então isso vai parar no fundo do mar, passando pelas ondas e tudo mais. Fica saturado e vai parar no fundo do mar e se torna o que chamamos de petróleo bruto. Pergunta ao Sr. Cash. Aqui um buscador de conhecimento contou sua experiência de querer comer mais chocolate depois de uma sessão de plasma. E depois ele perguntou, qual é o limite entre o vício e a satisfação da existência? Sr. Cash responde, pergunte ao Criador. Vocês precisam entender uma parte crucial dos ensinamentos. Às vezes, quando vocês recebem energia como uma alma, vocês criam uma nova dimensão de energia dentro do cérebro para absorver essa energia. É uma compreensão da alma e isso precisa de energia. Essa energia tem que vir de uma quantidade correspondente na dimensão física para que o restante possa ser fornecido pelo ambiente. Um adendo aqui, talvez ele esteja se referindo à criação de uma semente no estômago para atrair energias do espaço. Continuando. Aqueles que fazem trabalho manual pesado o dia todo, por exemplo, como mineiros de carvão, usam menos energia do que um cientista que trabalha em seu laboratório o dia todo pensando. O cérebro precisa de muito mais energia para funcionar do que o corpo físico. É por isso que muitos cientistas são magros como uma vara, porque a energia é usada subconscientemente em todas as dimensões físicas do corpo. É como se você estivesse correndo uma maratona. Quando vocês recebem a energia da alma do homem para elevar a alma da fisicalidade e alcançar o que querem alcançar, o cérebro precisa de energia para substituir para essa transmutação, transformação e transição de campos de energia e conhecimento. Para vocês, pode parecer que não é nada, pois vocês não veem as mudanças. Mas inconscientemente, vocês receberam muitas outras coisas. O cérebro está trabalhando e, em geral, procura uma fonte de energia rápida e veloz, como chocolate. A ingestão de alimentos normais leva tempo para ser digerido. As pessoas que fazem muito trabalho mental, como os cientistas, são atraídas por coisas como a Coca-Cola, por exemplo. É uma fonte rápida de energia para o cérebro. Você prefere o chocolate por causa de sua ligação de carbono e hidrogênio. O hidrogênio e o carbono fornecem energia rapidamente. Muitas pessoas com problemas psicológicos também fazem isso. Muitas pessoas bonitas, como chamamos, bebem muita Coca-Cola, por exemplo. Como elas têm que comer para várias almas, usando apenas uma fisicalidade, então elas estão realmente queimando tudo. Pergunta para o Sr. Cash. Se a pessoa olhar para a luz de uma vela diariamente por alguns minutos, girar em torno do próprio eixo, fizer exercícios de respiração, usar o olho interno e tiver boa vontade, teria chance de alcançar a iluminação dessa maneira também? Sr. Cash responde: explicamos cientificamente como a respiração afeta o funcionamento de sua alma. Tem a ver com a quantidade de energia disponibilizada pelo sangue ou com a maneira como você extrai para reduzi-la, enfraquecê-la, pressurizá-la para expandir a alma. Entendemos o conhecimento, a maneira científica disso agora. Para a respiração, depende de como você respira, e já explicamos isso muitas vezes. Você pode ditar a expansão da alma, mas até onde você pode expandi-la e o que isso traz para você? No futuro, ensinaremos que você não precisa necessariamente expandir a alma além do limite físico. Você pode expandir sua alma até a limitação dos campos de operação do cérebro dentro do cérebro e interagir a alma com a alma da fisicalidade nesse nível. É nesse nível que você combina a dor da alma com a dor da fisicalidade na dimensão da emoção. É uma esfera que se expande e se contrai. Se você expandir a alma além da fisicalidade, você pode criar um envelope e então passar pela transmutação. Mas se você limitar a expansão para que ela não ultrapasse os limites do corpo físico, então você poderá interagir com as energias do cérebro. Você sentirá algo em seu interior, e então isso criará a emoção da alma, a emoção da alma da fisicalidade e a emoção da fisicalidade, e isso o tocará. Quando isso acontece, você chama isso de ponto de virada em sua vida. Você muda o hábito de amar e se apaixona, você muda suas dietas, você muda sua compreensão de algo. É quando os campos da alma de fato interagem e se expandem, mas não vão além do limite físico do corpo. Ela interage com uma determinada posição com a força do campo D. A ciência diz que é aqui que está o conhecimento. De repente você toca esse campo e pode falar todos os idiomas ou um determinado idioma sem nunca ter tido contato com esse idioma na sua vida. Isso foi revelado em alguns artigos recentes em que um menino de 2 anos de idade, sem nenhum contato prévio com o chinês, do nada começou a falar chinês. Isso acontece com bastante frequência, na verdade. É aqui que a alma toca a informação e se a informação se equilibra, ela se torna esse ponto, esse conhecimento. Você não precisa expandir sua alma o tempo todo para ir além do limite físico. Quando você a expande internamente, ela traz a iluminação. E então você pode absorver campos, conhecimento e ser capaz de se conectar ao conhecimento naquele ponto do espaço. Ensinaremos isso mais adiante, porque primeiro você precisa entender a emoção da alma, a sensação de estar em uma determinada posição e também a transmutação. Quando você sente que está certo, mas ainda está transmutando. Isso se torna talvez o que você chama de terceiro olho, mas se torna um conhecimento da presença do tempo e do lugar. É a consciência. Porque você conecta a energia da alma à energia da alma da fisicalidade em certos pontos da dimensão física da vida do homem. E então você sente isso. Isso tem muitas aplicações e implicações, mesmo na vida comum da criação do homem e do comportamento do homem. Está relacionada a como o homem migrou ao redor do planeta e aos diferentes comportamentos que ele desenvolveu. Por exemplo, as culturas do hemisfério norte são diferentes das da África e de outros lugares. Observei e estudei isso para entender. Eu costumava viajar muito para a África e então para o hemisfério norte também. A maneira como interagimos sexualmente uns com os outros traz diferentes emoções e linhas de amor e cuidado para a nossa prole. Na cultura que usa a posição do missionário durante a relação sexual, como as duas cabeças nessa posição estão em contato uma com a outra, a expansão da alma está próxima uma da outra, e isso cria um tipo diferente de feto. A menina cria um tipo diferente de emoção. Na cultura africana, sexualmente, eles nunca interagem cara a cara. Isso cria diferentes tipos de crianças com diferentes emoções. Já expliquei isso antes, quando interagia com meus próprios filhos, eu sempre colocava a cabeça deles contra a minha e me conectava com as suas almas. Isso cria uma informação diferente e uma expansão da alma. Ao usar a posição de missionário, estamos mais conectados e nos apegamos mais aos nossos filhos de uma maneira diferente das crianças criadas em posições diferentes. Isso se deve à cultura ou a qualquer outra coisa. Os cientistas nunca estudaram isso, portanto não levamos isso em consideração, mas deveríamos, porque é assim que nossas almas criam e se expandem e como o universo funciona. E onde entra aqui a interação da alma da fisicalidade? Você também pode considerar por que os homossexuais, especialmente do sexo masculino, têm um tipo diferente de emoção e interação do que as mulheres do mesmo sexo. Logicamente, isso cria uma emoção diferente. A psicologia de uma sociedade precisa ser estudada. Se viajarmos pela extensão do universo em veículos, ficaremos juntos em espaços fechados e confinados, e como interagiremos socialmente uns com os outros? Se não entendermos isso, teremos um caos ali. Eu mesmo fiz vários estudos sobre isso. Percebi que os africanos não tratam seus filhos da mesma forma que nós na Europa. De forma alguma. O amor e o cuidado estão lá, mas o tratamento da criança, a criação de uma criança, a educação de uma criança é totalmente diferente da dos europeus. E até mesmo totalmente diferente do Oriente Médio. O Sr. Cash, ele estuda as interações da emoção da alma. Aqui o Sr. Cash continua falando sobre como os costumes de casamento no Oriente Médio são muito diferentes dos da Europa. As meninas de 9 anos de idade são casadas com homens mais velhos. Isso é ilegal no Ocidente e as autoridades de imigração ignoram o fato porque a menina tem o mesmo nome do marido. Então eles dizem que são o pai da menina. Maomé tornou legal o casamento com uma menina de 9 anos porque era isso que ele queria fazer. Então isso se tornou parte da religião. Que tipo de filho isso produz? A realidade vem por meio da interação das almas. Maomé se apaixonou por uma menina de 6 anos de idade. Na verdade, ele a noivou aos 6 anos, quando tinha 52 ou 53 anos. Mas esperou até que ela tivesse 9 anos, passasse por sua primeira menstruação e se tornasse uma mulher. E então ele se casou com ela. A partir disso, ele criou muitas regras porque isso lhe convinha. Justificava as suas próprias ações. É por isso que o casamento com uma menina de 9 anos é praticado nos países árabes. Aos 9 anos, elas podem se reproduzir. Você pode ler isso na história do Islã. Ele se casou com mais 2 esposas, e ele realmente morreu nos braços dessa jovem quando ela tinha 18 anos de idade. Essa é a história do Islã, e como a emoção levou o profeta de Deus a uma posição em que ele pode dar ordens para a vida do homem. Ele literalmente se apaixonou por uma menina de 6 anos e se casou com ela aos 9 anos, e ela ficou com ele até a sua morte. De todas as esposas que ele teve, ele queria estar com ela quando morresse. Ele morreu ainda jovem, no início dos seus 60 anos. E então, para justificar isso, ele criou regras que agora estão sendo abusadas. Ele disse aqui também, Sr. Cash, que na Europa eles fazem isso de forma diferente, mas nós ainda fazemos abortos em meninos aos 9 e 10 anos de idade, não é? As almas interagem de forma diferente do que na Europa. Qual delas está correta? E qual delas leva à criação de uma nova alma na dimensão correta? Temos que entender como as culturas foram construídas, como interagimos e o que é isso. Que interação da alma gera esses tipos de interações? E que tipo de alma é criada a partir dessas interações? Qual é a expansão do cérebro na emoção dentro do centro quando essa interação ocorre? Quais são os limites que isso traz para a alma? E será que isso confina a alma a si mesma de modo que ela nunca cresça? É nesse ponto que eu digo que a hipocrisia da religião sai pela janela. Mas uma pergunta maior para vocês, buscadores de conhecimento, é quando sua alma amadurece o suficiente para encontrar sua gêmea? Quando você poderá encontrar uma alma para formar um par e, a partir desse amor entre vocês, emanar outras vidas? Na vida física, dizemos que tem 9 ou 18 anos de idade, mas será que a alma tem um limite de tempo de maturidade para encontrar sua gêmea? Quando ocorrerá a interação das duas almas para que possa levar à criação de uma nova vida como uma extensão da alma do Criador? Isso é para vocês responderem, e então vocês terão que entender como o resto acontece e como nos sentimos. Temos que entender como tudo está conectado na realidade e na fisicalidade. Isso é o que chamamos de interações com o ambiente. Bom, nessa parte do workshop, um buscador de conhecimento iraniano pediu ao Sr. Cash que nos dissesse os nomes de alguns dos cientistas que foram mortos por ordem do Ayatollah Khomeini. O Sr. Cash repassou o que havia dito anteriormente. Isso foi acrescentado. Os americanos estavam muito irritados com o Shah por ter assinado acordos com os alemães e franceses para a tecnologia nuclear, porque os Estados Unidos presentearam o Irã com seu primeiro reator, mas não assinaram nenhum acordo com eles. Então eles decidiram destruir o setor nuclear iraniano. Eles pagaram ao Ayatollah Khomeini para destruir a indústria nuclear iraniana, e essa foi a primeira coisa que ele fez quando chegou ao poder. É preciso entender a história, não apenas acreditar em tudo que lhe dizem. Está escrito lá, mas você tem que entender o quadro geral da história. Isso fez parte das negociações para que Khomeini se tornasse um líder. Ele teve que destruir e matar os cientistas que o Shah trouxe para desenvolver o Irã. Mais tarde, Ahmadinejad fez a mesma coisa que Khomeini quando deu os nomes dos cientistas nucleares aos israelenses e fez com que todos nós fôssemos mortos. Porque ele veio através dessa mesma linha. Isso é história, não é retórica emocional ou coisas inventadas. Isso está nos livros de história e não pode ser mudado. Leia e descubra por si mesmo a verdade sobre o que esses chamados líderes religiosos estavam realmente fazendo para chegar ao poder. Pergunta ao Sr. Cash. Há algum paralelo entre a energia escalar ou energias frias descobertas por Tesla e a energia Magrave? Ou essa forma de energia ainda vibra em uma camada mais material? Sr. Cash responde. Temos energias do estado da matéria e temos energias de campos magnéticos não matéria. Certa vez convidei um doutor para vir falar conosco sobre a onda escalar, campos magnéticos e outras coisas. Ele nos deu uma palestra e suas fotos estão na internet. Uma chamamos de gravitacional e a outra de magnético. Vocês as chamam de corrente e corrente de Foucault, ou ondas escalares e campos magnéticos. Uma sai e a outra entra. É por isso que as gaiolas de Faraday só funcionam em um lado. E Tesla entendeu isso. A gaiola de Faraday funciona quando a corrente sai, porque é mais fraca. Ela funciona com a que entra porque são raios cósmicos e encontra penetração com ela. O que sai da gaiola é feito pelo homem ilimitado. e para com a fisicalidade limitada da gaiola. Bom, essa parte aqui precisa ser muito mais bem esclarecida. Continuando. Vocês, buscadores de conhecimento, já deveriam ter entendido isso, mas o mundo da ciência não entendeu isso. Temos um fundo de raios cósmicos e, no final, o que quer que penetre nisso, entra. O que criamos dentro da gaiola não pode sair, e é por isso que a chamamos de gaiola de Faraday. São campos de estado da matéria criados pelo homem. São campos de estado da matéria versus os campos de raios cósmicos. Se você entender isso, então você pode se alimentar absorvendo 80% dos campos externos, porque você coloca o alimento em seu estômago no estado de matéria e ele se torna uma semente para atrair as energias do espaço. O professor Miles falou sobre ondas escalares. Amanhã será um momento muito empolgante. Desejo a vocês um ano novo muito feliz para suas almas, de onde vem o ensinamento de Mitra. E vejo vocês amanhã em uma sessão maravilhosa. Tenho certeza de que será uma das sessões mais incríveis da Fundação Cash por um longo tempo. Concluo o processo para se juntar a nós nas sessões de voo mensal para transmutação. Mas, por favor, não fique desapontado se eu escrever pessoalmente para você e pedir que não participe das sessões. Isso ocorre porque vemos coisas com as quais não podemos lidar e, dessa forma, entraremos em contato com você. Muito obrigado. Esse é o fim do Índice Rápido do Workshop 517.